Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Tão bom estar com o nosso auditório aqui no nosso Canal 1. Ora bem, para quem não sabe, o programa que hoje lhe apresento, Ouvindo um Presente Antigo, é basicamente a oportunidade de ouvir as músicas que gosta, mas com uma diferença, e muitas que não conhece, mas com uma diferença. Estas músicas são vistas de um ponto de vista, passando da redundância, não tão nostálgico, não tão passado, é mais um presente. Até porque para nós, muitas das músicas que estamos agora a ouvir serão novidade, não é? Apesar de sabemos que são antigas pela qualidade de som, mas são novidade para nós. E é também essa a lógica do ouvindo um presente antigo. A oportunidade que o ouvinte possa ter de ter música nova que é antiga. Mas para nós vai sendo sempre nova. Como por exemplo, esta If You Love Me, Let Me Know, música de Olivia Newton-John nesta edição. Nós conhecemos mais a Xanadu, não é? Hoje vamos conhecer este If You Love Me, Let Me Know. Filmmaking Love, da cantora Roberta Flack. E Ladies Night and the Beeps, aliás, com o tema Best Thing That Ever Happened to Me. Ora, eu esta nem conhecia o grupo, quer dizer, ouvi falar, mas melhor conhecia Olivia Newton-John e, claro, Roberta Flack, mas nenhuma destas duas músicas. Essa é uma das lógicas, uma das ideias do ouvinte um presente antigo. Espero que aprecie, ouvinte. Boa tarde e até já. Passing day before.

that ever happened to me. Canal 1. E aqui está o ouvinte, a música então de Roberta Flack, aliás, de Gladys Knight and the Pips. Seguimos agora com Roy Orbison, a música chama-se Crying, grande música esta, mais conhecida sem dúvida. Eu espero realmente que o ouvinte aprecie, que possa desfrutar destas melodias. Nós vamos ouvi-las agora, vamos recordar agora algumas delas. Já disseste Crying, do Roy Orbison, Runaway, do Del Shannon, e Give Five, My True Story. Esta é mais calma. Posso dizer-vos que são músicas que fizeram o seu sucesso, mas algumas delas ficaram esquecidas. E hoje, para nós, são novamente novidades. É uma coisa que é raro, mas há músicas que, de certa parte, são para nós uma espécie de novidade duas vezes. É, aquelas que nós entendemos até ouvimos, mas não valorizamos, depois esquecemos, e para nós, quando ouvimos realmente outra vez, recordamos pequenas notinhas soltas ou uma expressão qualquer, e quando damos por elas estamos a sentir algo de novo que nenhuma outra música nos tinha transmitido. É a lógica do ouvindo um presente antigo. Vê como é possível. I was all right. smile for a while. But I saw you last night, you held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wished me well, you couldn't tell that I've been crying over you, crying over you. And you said so long, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before, but darling, what can I do? For you don't love me, and I'll run away. I cry. Five, este My True Story. Agora seguimos com Linda Scott, Little Star, até mais conhecido dela, até porque depois fez parte de um anúncio publicitário. Aqui, Don't Beat Money Honey, a música então de Linda Scott. Logo depois vamos ficar com uma música chamada His Latest Frame. Aliás, His Latest Flame, música de Elvis Presley, não era Frame, era Flame, por isso é que eu morri. Por fim, música de Paul and Paula. Ei, Paula, como se chama esta música então, que vamos aqui ouvir. Daqui a pouco intervalo, para já, a voz de Linda Scott, até já. A very old friend came by cried today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest fame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest fame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Hey, hey, Paul, ein letztes Mal, mein Name. χάλια, πριν δυο χρόνια και δυο βράδια, δίχως λογική. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venha ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Paula, ei Paula, música que ouvimos nesta edição do nosso programa. O Ouvindo um Preso Antigo vai agora para um breve intervalo, mas não sem antes de deixar mais três temas para que possa desfrutar. Desde logo o Mockingbird de Ines Folks, Needles and Pins dos The Searchers e depois uma música que eu acho lindíssima de Cilla Black chamada Anyone Who Had a Heart. Grande música é esta, e é uma das mais românticas de toda a década de 60. Já lá vão uns bons aninhos, mais de 40, mas por todos os efeitos, eu acho que é muito bom recordar estas sonoridades. Até esta tem mais é de 50 anos esta música. Não interessa, vamos ouvi-la, para nós é uma novidade, ou pode ser, ou então se não for, será muito provavelmente uma excelente recordação. Vamos à música, volto depois de um breve intervalo. Até já! Antena Web, Canal 1. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Who couldn't be another heart that hurt me like you hurt me and be so untrue? What am I to do every time you go away? I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you I'd die, dear. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Tudo bem convosco? Cilla Black com Annie Who Had a Heart, música que fechou a primeira parte. Agora, I Got You Babe. Lembram-se dela? Sonny e Cher. Uma dupla que em 1965 se separou para que depois Cher seguisse a sua carreira solo. Até lá fizeram um percurso. Os dois? Mas Cher acabaria por se tornar independente, em todos os sentidos, não apenas da música. Foi realmente, aliás, nem foi pela música que isto começou. Foi realmente um grande êxito este tema. Vamos aqui recordá-lo ou dar a conhecer a todos aqueles que, porventura, não estão a ver exatamente que música é esta, ou que mesmo até nem fazem a mais pequena ideia. Sonny and Cher, com este I Got You Babe. Logo depois, The Minute You're Gone, de Cliff Richard. E, por fim, Make It Easy, On Yourself, música dos Walker Brothers. Até já! But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're a wet rag. Don't let them say your hair's too long, 'cause I don't care. With you I am wrong. Then put your can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to understand. I got you to walk with me. That we're through, and make it easy on yourself. I hold you can't compare to his grace. No words of consolation will make me miss you less, my darling. If this is goodbye, Make It Easy On Yourself, grande música dos The Walker Brothers. Tem um romântico nesta edição do nosso programa. Vamos seguindo com os The Shakers, The Carnival Is Over. Logo depois, Mr. Tambourine Man, dos The Birds. E I Can't Get No Satisfaction, música mítica dos Rolling Stones. Nem a, na minha opinião, interessante cover de Britney superou, como era esperável, nem essa música superou, ou nem essa versão superou o sucesso que foi dos The Rolling Stones na década de 60. Aliás, a edição de hoje é praticamente toda ela dedicada à década de 60. Vamos ouvir, são os próximos três temas. Espero que apreciem, que desfrutem. E eu volto daqui a um bocadinho. Até já! Though the carnival is over, I'm I Can't Get No Satisfaction, música dos The Rolling Stones. Agora, Yesterday Man, de Chris Andrews. Almost There, de Andy Williams, o mítico e memorável intérprete de Moon River. E Long Live Love, música de Sandy Soul, nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Ouvindo um Presente Antigo. E há ou não aqui várias novidades. A mim parece-me, pelo menos para mim, muitas destas músicas ao longo do tempo foram novidades. Ou parcialmente, pelo menos. Bom, mas para já vamos à música. Tempo para ouvir Chris Andrews com Yesterday Man.

ao nosso Ouvindo um Presente Antigo, e o comunicado chega agora. É o término desta edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. There But For Fortune, música de Joan Baez, é o antepenúltimo tema desta nona edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. L de Adamo, Salvatore Adamo, é o que vem logo depois, e Una Lacrima Suvisa. Esta música é um sucesso, algo memorável, do grande Bobby Solo. Quem é que não se lembra desta música, desta voz, deste nome? É mesmo. Vale a pena ouvir no término dos términos desta edição do nosso programa. Ouvinte, fique bem, foi um enorme prazer estar consigo. Voltamos a encontrar-nos na próxima quarta-feira, dia 29, para mais uma edição deste nosso Ouvindo um Presente Antigo. Será a décima, então, se tudo correr bem, e haverá de correr. Até lá, fique bem, um forte abraço para si, e até à próxima quarta-feira. Boa tarde. A ouvir o Canal 1 da Antena Web. Elle marche à la rue de la ville. Elle marche silencieuse et tranquille. Mon amour, chacun peut te surprendre, et chacun peut s'emparer de toi à son insu. son ombre, mais je n'ai plus le droit de la toucher. Mon bel amour, tu n'es plus que décombre, et je n'ai plus le droit de supplier. Elle n'est plus mon amour, et chacun peut l'aimer. Elle ne se souvient plus de qui je suis, de qui au juste l'a aimé. Elle marche et d'autres bras se tendent. Elle marche, un autre cœur espère. Elle marche vers une autre victime. Loin de moi et de notre passé, s'en vont par les rues de la ville, et ils s'en vont silencieux et tranquilles. Et moi, je vais comme une épave folle. Je suis perdu. Lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi, ora so cosa so con te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi mai come me. Non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te. La lacrima sul viso.